Agora na Jovem Pan, espaço de inutilidade pública com Felipe Xavier e Paulo Bonfá. Ei, mamãe, o que é aquilo? É uma bolinha de gude folhada. Não, é uma berlineta dobrável. Não, é o homem cueca. O que é uma berlineta dobrável? Ai, Valtinho, pergunta pro seu pai. Em caso de berlinetas dobráveis, C5 com cestinha ou BMX de tanque amarelo, chame o homem cueca. Homem cueca, olha como você é, cara. Todos os moleques de bicicleta, menos seu filho, mano. Quando é que você vai mexer essa bunda da cadeira pra comprar uma pro menino fralda? Aí, mina, fica na sua aí, certo, mano? Fica na sua, cacete, mano. É, mano, todos meus amigos têm bicicleta, menos eu. Ó, mano, eu já falei que aqui em casa eu não quero ninguém me chamando de mano aí, certo? Por causa que vocês ficam me tirando de mano aqui em casa, mano, na minha ideia representa falta de respeito, hierarquia, trasnoia e pá, que é o seguinte, moro? Mano que não tem noção de respeito acorda com a boca cheia de formiga, tá ligado? Que formiga, mano? Tô falando de bicicleta, você vem falar de formiga? Olha como você é. Aí, mina, eu tô falando de respeito, moro? Homem cueca, vai comprar a bicicleta do menino fraldo e nem enche o saco, moro? Que ainda tem que lavar todas essas roupas de super-herói, sai fora. Minutos depois... Calma aí, filho. Queria a bicicleta, tá aí. Nossa, mano. Ops, mano não. Pai. Nossa, pai, que bicicleta esquisita. Já vem com essa cesta bem louca, cheia de jornal. É, modelo novo. Mas pra que tanto jornal igual? É pra você se informar, certo? Porque hoje em dia a gente vivemos no mundo da informação, certo? E pra você se informar e ficar informado, você precisa das informações, certo? Mas, pai, tem certeza que é nova essa bici? Os pneus estão tudo zoados e aqui atrás tá escrito banca de jornal do Miltinho. Ih, é do Miltinho. Sujou. Desencana, filhão, que essa aqui eu vou ter que devolver pro Miltinho. Quer dizer, pra loja de bicicleta. Em caso de morro, fogo acima, água, morro abaixo ou uma bicicleta dando sopa sem cadeado, chame o homem cueca.